eu vim aqui pra te louvar e exaltar. Deus, eu vim aqui pra te louvar e exaltar. É fácil as provações, mas sei que estás comigo em meu coração. As lutas vêm pra me atingir, mas sei que estás comigo aqui, aqui, aqui. Deus, eu vim aqui pra te louvar e exaltar. Deus, eu vim te louvar e exaltar. Como Daniel lá na cova dos leões, sempre comigo estarás. Não vou duvidar, eu vou confiar, a minha vitória chegará. Deus, eu vim aqui pra te louvar e exaltar. Deus, eu vim aqui pra te louvar e exaltar. Jó foi provado, mas não recuou. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como ele fez, eu não vou parar. A minha vitória chegará. Deus, eu vim aqui pra te louvar e exaltar. Deus, eu vim aqui pra te louvar e exaltar. Mesmo que as lutas tentam derrubar, mesmo que venhamos a chorar, ele continua. Ele continua sendo Deus, sendo Deus. Ele continua, ele continua sendo Deus, sendo Deus. Ele continua, ele continua. Continua.